O podcast de hoje será sobre Romero Brito. Ah, ah, ah, ah. Isto foi uma risada. Fala galera! Estamos começando mais um Bemiches! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Segui. Hoje não precisa editar ruído! Aê! Errou! Aê! Aê! Temos também o Godaka! Eu como pra esquecer. Piada interna, hein? Piada interna. É, piada interna master. Vamos, West! Eu fiquei, eu comi. É muito transudão, né? E também o Flammer. Eu comi quem eu esqueci? Esqueci de comer também. Então, galera, hoje praticamente mais um podcast de indicações, né? Só que vai ser indicações antigas. Vamos falar dos jogos obrigatórios de cada um dos consoles que a gente conhece. Que a gente lembra, porque acho que a gente vai deixar um monte passar. Sim, né? Ninguém vai indicar jogo de Atari, né, cara? Dos dois vai, cara, porque porra. Ah, pelo menos eu posso dizer que ninguém vai recomendar jogo, sei lá, do Jaguar, eu sabe? Eu vou. Os ex comprou. Eu jogo de Odyssey, cara. Os ex baixou, caralho. Aí, comprou aí, essa porra no pré-lançamento, no pré-alpha, tá ligado? Ele tava lá comprando. Caramba. Os ex separou o jogo até de Abaco, cara. Tá ligado? Soroban. Separa os joguinhos do Tangram, né? Exatamente, caralho. Pô, só pra... A gente tá tentando deixar os jogos... Pô, falar de jogo exclusivo, tá ligado? Mas também se não tiver, não tem problema. Foda-se o mundo que eu me chamo Raimundo. Sabe o jeito, né? Naquele esquema. É um esquema Michis, né, cara? Tá ligado. Vamos começar logo essa porra aí, então. Tomaram o cu, meu? Que? Se o Vini tiver... Eu vi essa zoeira aí. Pegando fogo, bicho! Pegando fogo, bicho! Tá brincando! Mano, a gente incorporou muitas vírgulas sonoras, muitos bordões, né, cara, pra gente. Então, galera, vamos começar então pelo menorzinho que eu tenho aqui, Master System. Vamos fazer seguir uma linha aqui. É inferior, né? Videogame inferior. Tá, Flamengo, começa contigo, eu sei que você tem um. Eu vou começar logo chutando o balde, o cu do mundo, Phantasy Star 1. Foi o primeiro RPG a vir em português, pro Brasil. Taf, que bosta, hein? Não. A tradução brasileira é mais acurada que a americana, né, velho? Pô, mas tinha Peach? Tinha a Pete dublando teu cu, viado. Pô, boa dublagem, hein? Boa dublagem. Então, pô, o jogo é difícil pra caralho, na propaganda boa brasileira. Dublagem, fazia até eco, mas... Oi? Ninguém entendeu. Então, Phantasy Star, o jogo é difícil pra caralho. Ele tinha, na própria propaganda da Tectoy, ele dizia que o jogo tinha 3 meses de duração. Caralho. Rapaz, 3 meses ininterruptos de... Caralho, isso, cara. O cara jogando 4 horas por 3 meses. Propaganda maravilhosa. Ou o jogo era muito incrível, ele era tão ruim, tá ligado? Tão ruim que não, durava 3 meses. Vai durar 3 meses, que tu vai jogar uma vez e tu vai pegar daqui a 3 meses e jogar uma bosta. Isso. O pior é que é um jogo, tipo... Ele é muito baseado em exploração, sabe? Mas, tipo... Não dá dica nenhuma, não dá nada, sabe? Por exemplo, tem o planeta gelado do Azores lá, que você tem que comprar uma máquina que cava gelo pra chegar nas geleiras e, tipo, tem umas geleiras assim que aleatoriamente elas quebram, sabe? Você pode atravessar elas com o carrinho. Ela cava gelo, caralho, amado. Tem um cenário enorme de geleiras absolutamente iguais. Em uma delas tá a passagem que você tem que encontrar. Você não tem indicação nenhuma de qual que é. Pixel Hunt, vai lá, uma por uma, tá, caralho. tá. Isso é eu seguindo no Dark Souls lá, procurando armadilha nas paredes lá. Nas paredes. Nossa, Dark Souls 2 foi terrível nessa parte. É no esquema Dark Souls, sabe, que você... Você não bate com a espada na parede pra abrir passagem secreta? Você fica igual um... Como é que chama? Igual um autista correndo, olhando as paredes pra tentar achar. Olha, ele dura só, tipo, uma semana, cara. Você fica o resto dos outros 2 meses e meio... olha na propaganda aqui que o... Olha na propaganda que o Flamengo mandou aqui, ó. Esse jogo tem 3 meses de duração, legendas portuguesas e um vilão que acha que você não é de nada. Aí tem um asterisco aí lá embaixo, ali, ó. Tempo médio que a equipe de especialistas da Tectoy levou para vencer o jogo pela primeira vez. Tipo, cara, os especialistas da Tectoy são especialistas. São uns merda, né? Imagina o nível do especialista do começo dos anos 90. Você bota no você faz speedrun desse negócio hoje em 5 minutos. Mas você sabe o que eu tô achando mais incrível? Atravessando parede andando de costas, né? Exatamente. O que eu tô achando mais incrível? Volta ali naquela capa que o Flamer mandou. Olha a porra do logo dele no peito. Tem aquele... Como é que chama esse gradiente, né? Do Word Art, olha. Olha só. Gradiente do Word Art. É o que eu tô achando mais incrível nisso, cara. Sensacional. E na moral, ele tem um cotoquinho nível Liefeld, né? Olha o tamanhozinho do braço esquerdo dele, certo. Cara. Olha o tamanhozinho, um cotoquinho, cara. Ele não tem cotovelo, é só um prepúcio. Braço, sai mesmo. Um prepúcio. Que maldade, cara. É um cara, de carne. Eu tenho muito a agradecer esse jogo, cara. Por quê? Porque eu era um garotinho juvenil. E qual a desculpa de que a mina me ajudou a atravessar um labirinto. Mandei um beijão nela. Foi esse. Olha só. Então isso já é um jogo obrigatório, porque fez o Zueix pegar uma mina. Pois é, cara. Ou fez alguém pegar uma mina na vida. Isso já é muita coisa já. Evitou de jogo, pegar várias. Já valeu. Isso é muito mais do que a cantada do Tibia vai fazer algum dia na sua vida. A fanática do quê? A cantada do Tibia. A do dragão? É. Ah, essa cantada é. Essa é boa também, hein, rapaz. Matar do dragão? Joga o Tibia, mata o dragão. Fica comigo, sim ou não? Puta que pariu. Tá certo, hein? Aprendi a seguir, cara. É nóis. Vamos indo aí. Fala outro aí, ô Flubber. Qual o próximo? O próximo jogo é o jogo que separa homens de crianças, que é Dragon Crystal, velho. E tipo, é um RPG. Eu não então... joguei, eu sou um homem ou uma criança? Eu não entendi ainda. Você é uma mulher. Ok. Pô, na moral, o jogo ele é tão difícil quanto o Phantasy Star, só que ele não tem save, velho. Caralho, como assim? Ele é um RPG sem save, cara, então pode-se dizer que ele é o precursor dos... 3 semanas cagando num balde, cara. Eu botei Dragon Crystal no Google e achei essa imagem. Esse jogo não me parece tão másculo assim. Acho que não é esse. Então, ele é o precursor do roguelike, pô. Porque ele não tem save nenhum. E não tem continue, não tem... Aí, e dura quanto essa porra, velho? É longo, velho. 5 anos. Quatro meses, de acordo com a equipe especialista. É Chameleon, né? Você vai ficar... O teu quarto vai ficar igual o do Kojima, saca? Daqui Jesus! Deixa eu fazer um off-topic grande aqui. Olha essa imagem que eu achei enquanto eu procurava por Dragon Crystal. E, mano... O bagulho é... Caralho, eu não sei o que pensar. Dragon Ball. eu não sei o que pensar. Cara, um cara com um trabuco ali. É da Red Ribbon, é isso? Eu não sei, mas isso tudo tá errado. Só o Kami que tá maneiro. Esse filme é chinês, cara. Cara, que porra é aquele bicho azul ali, mano? Eu não consegui entender. Eu acho que esse filme é chinês. Mas esse Kami tá maneiro mesmo. Mano, que bagulho errado. O Goku tá com as pernas quebradas, a perna direita dele tá quebrada ali, ó. Segue aí, ó. Fala do jogo aí, Fê. Pera, eu tô maravilhado. Caralho, essa imagem é muito errada, velho. Enfim, ó, o Dragon Crystal está em 90. E ele é do é similar ao Fatal Labyrinth, que eu acho que ele é pro Mega Drive, velho. Que é aquele esquema de roguelike, sabe? Começa a jogar o jogo, vai evoluindo, e se morreu, perdeu, tá ligado? É difícil pra caralho. Que jogo emocionante, cara. Mas é bom, sim. É que eu não faço ideia de que jogo é, eu não consegui nem achar a imagem. Eu tô achando mais de Dragon Ball dessa bosta. Só parece Dragon Ball, sabe? Só parece Dragon Ball por algum motivo, cara. Caralho. Deixa eu te mandar a imagem dele. Mas por que. Mas uma coisa que a gente não tá. Uma coisa que a gente não tá falando é o. Por que que a gente tá recomendando esse jogo como obrigatório? O do Phantasy Star já falamos, mas o Dragon Quest. Esse já falou, mas e esse último aí? Não, o Dragon Quest eu recomendo ele como obrigatório, porque ele é um precursor do roguelike, sabe? Então, tipo, é um jogo com um universo bem complexo, longo, com um monte de itens, sabe? Ah, é divertido. É, o jogo é divertido pra caralho, sabe? Só é difícil. Eu prefiro evitar a fadiga. O jogo demora tanto, cara, que você começa a jogar num quarto limpinho e você termina jogando desse jeito, assim, ó. Igual o Togashi. Quarto Togashi! Ah, eu sabia que ia vir essa piada. Cara, que lixo, velho. Na hora que você perguntou, Edson. Estalou, cara. Mostrei isso aí pro Vini, ele tem um aneurisma, cara. O Vini vai comprar passagem pra ir pro Japão, pra arrumar o quarto. Pra limpar o quarto do brother. Vai encontrar 5 mil páginas finalizadas de Hunter vs Hunter que o Togashi perdeu. Ele vai encontrar as versões boas das páginas cagadas lá, tá ligado? O Bian encontra até o capítulo negro desenhado aí. Zwist, fala os teus jogos obrigatórios aí de Master System. Bom, do Master System o Phantasy Star também tava na minha pauta, ele é realmente obrigatório, foi muito útil pra minha juventude. Uhum. Pegar mulheres. Pegar mulheres. Pelo menos uma, deu certo. Acho que foi a única vez que um jogo ajudou alguém a pegar uma mulher em toda a história, cara. Mas enfim. E o outro jogo pra mim que é obrigatório também do Master é o Zillion 2, cara. Como é que é o nome? Zillion. Zillion. Aquele que o Bruno achou, não sabia que tinha um anime. Aquele que o Bruno não sabia que tinha um desenho. Que o jogo era baseado no desenho, né, mano? Nossa, eu não sabia também. Até que eu nem conheci esse jogo. Mas eu acho lindo que essas capas do Master System todas têm essas porra desses quadriculados por algum motivo, né, cara? Todas, cara. Auxiliar no desenho, né? É economia. O Master System pra você ver que capa foda. As capinhas era todo esse padrão quadriculado, né, cara? Bem nessa. Uhum. Verdade. Por que o Zillion é obrigatório? Porque é o melhor shooter do Master System. Dá pra se trocar os personagens, tem um robôzão que transforma e voa. A pistola da laser, acho que é isso aí, não precisa de muita coisa mais. E ajuda a pegar mulher também, né? Tem uma motinha. Ajuda a pegar mulher. Ajudou a atrair depois o V pra... Phantasy Star pra finalizar. Altas capacidades. Combo, Zwist fazia combo, cara. Mas veja bem, passava o desenho do Zillion na TV. Aí falei, eu tenho o jogo do Zillion. Oi, vamos assistir em casa, vamos jogar. Aí eu levei ela lá, aí de lá uma coisa. Entendeu? Tem? Cara, é um combo, velho. Não, fiquei perplexo, tô perplexo. Zwist, o cara consegue pegar mulher com videogame, né, cara? Não, também não é assim. Eu falei que eu jogava videogame pra menina, ela me olhou com uma cara de puta que pariu. Ela vomitou no tua camiseta, né, cara? Então tá, os dois já soltou os dois dele, então. Seguir. Cara, Alex Kidd, porque, mano, o jogo não era muito bom, eu sei falar isso, mas ele era tão legal de jogar, tá ligado? Naquela época, pelo menos. Hoje em dia eu não sei mais, eu não sei se alguém chegou a jogar aí recentemente. Não, eu tenho medo. Era pra tesoura, né? É que é um bagulho totalmente aleatório. Você passava a porra da fase inteira pra chegar no chefe e ter que ir na sorte pra você perder, tá ligado? Cara, tinha um esquema pra você vencer. Até o quinto mestre você usava esse esquema, cara. Eu era burro, eu não conseguia. Não lembro qual que era. Eu me contentava em tentar comprar o helicóptero só, acho que esse era o 2. Não, no primeiro mesmo. Então eu tentava comprar o helicóptero, mas eu nunca entendia, porque eu nunca não durava muito, eu ia pro chefe, perdia. Nossa, era uma bosta. Jogo era legalzinho, cara. Eu gostava porque evitava. Eu pegava esse jogo e ficava jogando e evitava que os meus irmãos jogassem também o videogame. Porque esse jogo leva aqui umas 3 horas pra você vencer essa porra. E eu era viciadaço. Mas você vencia, tipo, sem morrer, tá ligado? Fazia aquela de quem morrer passa o controle, né? Exatamente. Aí você pega um jogo que você sabe que você não morre. Os moleques não jogavam nunca, cara. Eu fiz isso com Star Fox no Super Nintendo uma vez. Eu falei que tava com meus amigos, assim, quem morrer passa o controle. E, cara, eu quase virei o jogo sem morrer. Muita safadeza. Muita, cara. E o meu outro jogo é o Sonic. Teve um Sonic pra... pra Master também, não teve? Teve dois ou três. Vários. Tipo, apesar de ele não ser tão bom, né, quanto o do Mega, só que foi onde tudo começou, né, basicamente. Então, dou um crédito, apesar de achar, de não gostar muito do Sonic e tal, eu dou aquele crédito porque vale a pena, tá ligado? Ah, pra um jogo de Sonic no Master, cara, tava bom, né? Tava muito bom. Uhum. Pra um jogo de Sonic, você quer dizer, né? Tava muito bom. Tá? Tomar no seu cu. Deixa eu ver aqui, então. Godoka. Cara, eu vou falar um jogo. E mesmo assim eu joguei ele no Super Nintendo. Porra. Mas tirando as cores, eu acho que não muda muita coisa, que é o Golden Axe, né, cara? Ah, sim. É o primeiro, digamos, beat'em up que eu joguei na minha vida, apesar dos caras usarem arma. E que puta que pariu, eu tava lembrando deles dias passados. Ele envelheceu mal pra caralho. Foi pra Mega primeiro ou teve pra Master System? Cara, não sei. Porque qual que eu teve acho pra que também, só que no Master você joga só com o Bárbaro. É sério? Essa bosta? É que não aguentava, né, cara? É, não, três personagens não dava, né, cara? Eu jogava só com o anão no Super Nintendo, então. Mudou muita coisa. Que era, cara, era um jogo muito maneiro, cara. Aqueles especiais fudidos do... Eu vinha a porra de um dragão que matava todos os seus inimigos uma vez. Era maneiro. Alguém jogou recentemente? Sabe se ainda é bom? Não, era horrível na época. Só queria saber disso. O do Mega até que é legal ainda, cara. Mas o do Master não... Não dá, né? Olha a cara de bosta do Bárbaro na capa do Master System, cara. Nossa, mastigando chiclete de merda. Eu acho que ele, além disso, ele tomou umas porradas também amassadas, cara. Ele parece Stallone, sei lá, velho. Golden Axe. Mano, olha aquelas caveiras, olha a empolgação das caveiras ali pra tentar, velho. As caveiras estão mais empolgadas que o cara, velho. E o dragão com aquele olhar de cuida desse cu também tá sensacional. Mano, tem alguma coisa que tá muito errada, eu não sei falar o que exatamente. Eu acho que esse cara tem esses vertigo na pele aí, não sei, mano. É óleo, cara, é óleo medieval. Óleo medieval. Que doideira, cara. Com a capa quadriculada, e capa quadriculada. Todos os cabos do Master System eram assim, cara. Os programadores de Phantasy Star, aqueles que não terminaram de fazer o fundo, ficou só as linhas de anti-aliás e eles faziam todas as capas do Master System. Os caras tinham que usar pra conseguir desenhar direitinho, tá ligado? Pra conseguir copiar, né? Pra conseguir ampliar, tinha que usar isso aí. Aqueles cadernos quadriculados. Ai, cara. Então, porra, deixa eu falar o que eu tinha na minha lista aqui era o Alex Kidd também, que o Sigi já falou, né, cara? Sim. Porque eu tenho pouca lembrança do Master, velho. Eu também. E minha outra lembrança do Master é o que a gente já falou várias vezes, que os jogos de verão, cara. Ah, cara. Que era era um jogo cagado, mas a gente se divertia. Era divertido, merda, era divertido. Quebrava altos controle quadradinho, né, cara? Porra, cara, eu tentei jogar esses dias. Puta, não dá, mano. Eu simplesmente não consegui jogar de novo, tá ligado? Tipo, aquele do skate, não, dá, cara, não consegui fazer manobra nenhuma. A porra do outro lá, o... O surf também, eu não consegui fazer manobra nenhuma, tá ligado? Tudo cagado, o bagulho. Surf, é, cara. Eu era viciadão no skate, cara. Ah, mas... Que foi? A tristeza que eu passei aí, né, cara? Sim, cara. Ah. Uma feiaça, né, velho? Ele é o do Master. Pô, o do Mega tá bonitão, mano, mas o do Master... Nossa, velho. Legal o cenário, as montanhas foram reduzidas, tipo... A nada. Tem uma coisinha lá atrás, lá. Tipo, virou água, tá ligado? Virou tudo água. É, really 3D essa porra aí. O Zipper, cara, o logo do primeiro tá até mais bonito, assim, tá ligado? O Sonic do Master. Uhum. Só que aí, tipo, eles gastaram toda a memória da porra do cartucho ali. Só no logo, não tem fonte. É, não tem nada, não tem mais nem jogo, quase. Mas era uma vibe dessa que... Nos cartuchos da SEGA sobrava espaço e eles conseguiram colocar aquela SEGA que, tipo, ocupava muito espaço do cartucho, uhum. Tá ligado? Esse tipo, porra, cara, por que você faz isso? Por que você não pode fazer um jogo melhor, tá ligado, velho? Vai. E, cara, era um jogo de verão mesmo, velho. Tipo, era uma merda, mas era divertido ter jogado de novo e não conseguir, continua difícil pra caralho aquelas porra. Vamos passar pro próximo aqui que aí sim. Nintendinho, né, cara? Isso aí, hein, rapaz. Aí, valeu. O NES. Nintendo Entertainment System. Flummer! Entertainment! Entertainment! Entertainment! Nintendo Entertainment! Famicom. Vai lá, Flummer. Famicom. Então, o primeiro é o Blaster Master. Não sei se vocês já jogaram. Mas é o Blaster Master. Legal, porra. Ah, esse era o nome do jogo, eu achei que tu ia dizer que o jogo era tão foda que o bagulho era... Eu também... Blaster Blaster, tá ligado? Não, o nome do jogo é Blaster Master. E tipo, você é um carrinho. E tipo, what the fuck, sabe? Você é um carrinho. Aí você vai andando e tipo, chega um cenário que acaba o combustível do carro e você sai e você é um piloto, velho. Ah, esse jogo, não, eu tô confundindo, não é o jogo que eu tô imaginando que é. Não, o jogo tem um carrinho com uma bazuca ali, né, cara? Tu atira. É, tanquezinho. Não, é esse mesmo jogo que eu achei que era, cara. Ah. É, você parece um motoqueiro mesmo. Um motocasma funkeiro. Ah, cara, eu lembro desse joguinho, velho. Blaster Nossa, Master, nunca ia saber que o nome desse jogo era. As eram enormes, eu também não. Aquele era bem genérico, né, cara? Naquele jogo era foda que o Zwaste postou no site, o... Aquele que é um crossover, o Zwaste, que é um Mario crossover com outros personagens. Não me lembro o nome. Smash Bros. Muito fácil jogar. Tinha esse carrinho pra escolher também. Nossa, velho. Olha essa imagem que eu achei aqui. Tava saindo um remake, tá rolando, fan-made. O que é isso? Olha. Tá bonito, Nossa. Cara. Parece que saiu a versão dele pra 3DS, velho. Bonito. Talvez seja isso. Ah, sim. Saiu... Não, nem pra 3DS, cara. Isso aí acho que ele tá no Wii, cara. É, tá, tem cara de Wii mesmo. Ah, pode ser aqueles esquema do Wii, o VR, aquele que eles fazem. Eles fazem uns remakes. Igual a gente viu aquele do City Bike no outro podcast, lembra? É, eu vi um vídeo desse negócio aí, cara. Tem no Wii. Da hora. Legal. Tá bonito, tá bonito. Nossa. Mas era bom? Era bom, Flamengo? Ô, pra indicar? Jogaço, velho. A nível de ser um dos melhores jogos do Nintendo, velho. É. Qual o teu outro? Ah, o meu outro, ele é acho que eu vou quebrar as pernas de alguém aqui, mas é o Earthbound Zero, né? Ou Mother. Mother. Ah, eu joguei bem errado, cara. Ele é muito foda, velho. Ele é um RPG de comédia, velho. Ele é muito longo, né? Eu joguei ele só no longo. Super Nintendo. Então, Earthbound 2, esse. Tem um 3 que saiu pra Game Boy Advance. O 2 é o mais clássico. O 2 é mais clássico, mas tipo, o 1, ele começou a história, né? E pra quem não sabe, o jogo é de um dos roteiristas, né, deles? Do Ghibli. É do estilo Ghibli o cara que criou o jogo, tá ligado? Uhum. Então, pô, o nível do texto do jogo é absurdo, sabe? E é aquela coisa, é meio infantil, meio que não, sabe? Sim. Tem umas mensagens meio subliminar errada. É, aquele jogo que você acha que é infantil até você ver as... Até jogar quando você quer dizer. Exatamente. Mas aí, tá? Minha indicação é essa. Moda. São as duas. Entendeu? Muito bom. Zwaste. Tô ouvindo essa imagem, cara. Tô vendo essa imagem, cara. A Lilis mostrou pra mim hoje mais cedo. Caralho. Muito bom, velho. Muito bom, cara. Do Nintendinho. Bom, a minha primeira indicação é Ninja Gaiden. Boa, cara. Ninja Gaiden 2, que é igual Ninja Gaiden 1, só que você tem mais recursos, você tá menos despreparado pra terminar o jogo. Tá mais fudido, né? Tá mais fudido. Cara, eu nunca terminei o primeiro Ninja Gaiden, cara. Não, não pode ser tentativo, mas o 2 é melhor, tem as magias das sombras, o 2 é mais legal. Eu nunca terminei nenhum, tá? Nem eu, cara, eu tinha medo. E é menos quebrado, assim, o Ninja Gaiden 2. Uhum. Tem menos apelação, os monstros aparecem o tempo todo e tal. É mais amigável. Entendeu? Ninja Gaiden do Xbox é um cu da véia. Agora. E a outra indicação é Double Dragon 2, cara. Porra, boa, cara. Porra. Boa, é o melhor Double Dragon. Sim, é o melhor Double Dragon, eu acho. Pô, joguei era muito massa mesmo. Eu acho que o Double Dragon que eu mais joguei é que tinha um Double Dragon e Battletoads, não tinha pro Super Nintendo, né? Super Nintendo. É, não, Super Nintendo mesmo, então eu acho que foi o Double Dragon que eu mais joguei. Mas eu só usava personagem de Battletoads. Caralho, o Double Dragon 2 é bom, que não tem aquelas besteiras que tinha no primeiro. Você pega um golpe, depois na outra fase você aprende outro golpe. Você já começava com tudo, já. Já começava com tudo, e não tinha aquela palhaçada também, os carinhas dele não... meu, Double Dragon, se junta dois carinhas do seu lado, você morre, tá ligado? Sim, não tem como escapar, eles ficam quicando você, tá ligado? Pois é, então, esse é mais equilibrado. Também mas, é mais amigável. Mas ainda tem voadora, cara. Tem. A voadora é mais fácil de usar também, inclusive. Voadeira. Então, Godoka. Cara, eu recomendo Battletoads só pra todo mundo se fuder. Eu também tô recomendando esse, cara. Apesar dos pesares, é um jogo ótimo, cara. Apesar de eu nunca ter jogado, cara, mas só a fama dele precede, então. Cara, eu fui jogar. Molecada aí precede mesmo, é difícil, cara. Eu entrei lá no Games Olds lá, cara, e comecei a jogar o Battletoads do Nintendinho. Puta merda, velho. Tipo, na segunda fase lá, na descida da cordinha, eu já tava fudidaço, assim, já tava com uma última. Mas é aquele esquema, cara. Os negros faziam o jogo assim pra ganhar ficha, velho. E quando passou pro Super Nintendo, passou com aquela vibe, ó. Essa é a dificuldade padrão, foda pra caralho. E a gente aumenta um pouquinho mais, porque a gente tem que fazer os jogos durarem, né? Então, velho, vambora. E o pior que essa porra não tinha aquele pensamento, vamos fazer um jogo curtinho, difícil pra caralho. Não, ele era difícil pra caralho e era grande, cara, esse grande, jogo. E era quebrado, era muito quebrado, cara. Tu não tinha essas manhas aí de... Mano, a fase da porra da fase da corda, que se você joga de duas pessoas, o brother vem, bate em você, você Sim. cai naquela merda, você fica morrendo, mano. Sim, pra compensar a dificuldade do jogo, ainda pode bater no outro, né, cara? E sempre vira o cara, vira bigorna, bate em você, você cai e você morre, você é filha da puta. Aí ele ainda pega a sua vida. O jogo é muito difícil, velho. Ah, é muito difícil mesmo. Mas era muito bom, é muito bom. Eu olhei o gameplay lá, o speedrun lá, né, cara? Puta merda, velho. Dá raiva ver aqueles caras jogando. É muito triste, raiva. Os negros são muito. E os negros bugam uns negócios muito engraçados, cara. É muito. Não, tem um pixel aqui que você consegue passar e o cara passa no meio com umas agulhas. O cara passa na agulha, passa vivo do outro lado. É bizarro, cara. É bizarro, mano. Qual é o outro, Godok? Cara, o outro pra não deixar de, né? Puxar um clássico, o primeiro Super Mario, né, cara? Ah, eu joguei ele na época do. Na fita do Mario All-Star, saca? Ah, sim. Tipo, eu já tinha jogado no Nintendo o Super Mario World até enjoar. E mesmo assim, apesar da limitação gráfica dele, ele ainda é um jogo divertido. Era um jogo divertido pra caralho. Eu jogava no. Eu tinha um Dynavision, né, cara? Porque eu acho que ninguém teve um. Ninguém teve um Nintendo original, tá ligado? Era tudo. era tudo os genéricos. Bagunça, né, cara? É, mas o que eu joguei mais ainda, que eu botei na minha pauta aqui, foi o aproveitando, né? Super Mario 3, cara. O 3. O 3 é o. Castor? Tanuki? Isso. Ah, tá. E o jogo era muito bonito, cara. Ele é muito bonito. É, ele tinha aquela vibe, parece que era um teatro, assim, né? Porque tudo tinha uns pregos, tudo tinha uns parafusos, as nuvens, né? Os negócios, tudo era. Era meio tipo um teatro. Parecia um cenário que tava preso, né? No fundo. Isso. E era muito legal, cara. Eu lembro que eu peguei um cartucho que tinha quase todas as. Os especial liberado lá, então tu podia antes de entrar na fase, tu podia escolher se tu queria começar com o sapo. Se alugou. É. Sim. Na época se alugava. É que você alugou com um bagulho já liberado, alguém já tinha salvo ou uma série de pessoas. Mas eu não lembro se aquele jogo tinha memória interna. Não, todos têm, é uma bateriazinha de relógio, né? Eu não lembrava se nessa época já existia assim. Eu sei que tinha, assim, aí tinha até a flautinha que deixava o cara ir pro mundo que quisesse. Pai, eu adorava ir pra aquele mundo que era tudo gigante, tá ligado? Ah, aquele mundo legal, cara. Ah, o Super Mario 1 tinha as Warp Zone lá que você pulava, né? Isso. Você pulava uma quinta fase. É, daí no 3 tinha também essas flautinhas, coisa. O 3 era muito massa, cara. Só que, tipo, eu não manjava muito a vibe do Mario, tá ligado? Eu não sabia que tu tinha que terminar um mundo e depois começava em outro mundo, tá ligado? Então eu olhava lá o final daquele mapa que tinha um navio. Então, tipo, já ganhei, que isso, né? Terminar o navio e deu, acabou o jogo. Aí que eu entrava em outro mundo, e disse, caralho, mano, tá mudando tudo. Isso que aconteceu no Mario 1, cara. Eu e meus primos jogando. A gente entra no primeiro castelo lá, né? Termina. Pô, a gente tava acostumado com Atari, né, cara? Sim. Aí a gente termina lá o castelo. Porra, ganhamos o jogo. Aí, pô, aí mundo 2-2, 2-1. É que porra é essa, cara? Já acabou esse jogo, você tá mudando tudo. A sua princesa tá mudando em outro castelo. Meu filho é da puta. Que vagabundo. Eu pedi resgate pra puta que pariu. Só precisa do outro. A gente achava que o Todd era princesa, cara. Caraca. Tem mais algum aí, Evandro? Eu tenho o Tartaruga Mutante Ninja 2, que eu acho que é... Ah, sim. Ah, se eu não me engano, era um port do arcade, cara. Mas, porra, joguei pra caralho, sim. E era muito bom, velho. Era muito bom. Mas eu acho que eu nunca terminei nenhum jogo do Nintendo, cara. Não, acho que não dava. Eu lembro que o mais longe que eu cheguei nesse jogo foi uma vez que eu tava jogando e acho que eu pedi pra minha mãe me ajudar, tá ligado? Ela pegou o controle 2 e ficou me ajudando. E eu fui muito longe, só que daí eu tinha que sair, tá ligado? Daí eu tive que desligar tudo. E... Deixa ligado lá, porque não tinha o negócio pra salvar. E quando você via, tinha oscilado a luz e você perdeu tudo. É, na verdade eu tive que desligar mesmo, tá ligado? Mas eu cheguei super longe, assim, achei muito foda, cara, tá ligado? Isso quando não dava aquele medo, desgraçado. Você tava jogando, você encostava no computador, ele tava pegando no console, ele tava pegando fogo. Assim, caralho, cara, se eu não desligar, esse troço vai explodir agora. Eu inventava modos criativos de você deixar o videogame ligado sem sua mãe perceber que tava ligado enquanto você tava na escola, sei lá. A vibe era sempre botar um pano por cima, cara. É, pois é, mas a primeira coisa que minha mãe via era uma porra de um pano em cima do nada. Porra, tava ali a estante bonitinho e um pano tudo cagado na frente. Pegando fogo e o cara me bota um pano por cima. Foi um moleque, você inconsequente, né, cara? Que caralho, moleque, que bosta, velho. Deixa ligado sem nada mesmo, foda-se. Mas esse jogo era muito legal, cara. Puta, era foda. Eu acho que era um port do arcade mesmo, acho que era o mesmo. Era o mesmo que tinha no arcade, só que mais cagado, né? Mas era... É porque não cabia, então era um portzinho. Mas era muito bom, cara. Era muito legal, assim, difícil mesmo, né, cara? Deixa eu falar o meu rapidão. Vai. Que o que faltou, porque o meu primeiro era Battletoads, mas eu também queria falar do Mega Man 1, cara. Ah, boa. Primeiro Mega Man, que foi o que revolucionou aí, basicamente, a indústria do videogame, né, cara? Tá aí até hoje, firme e forte na bosta, não cumprindo os projetos de Kickstarter, né? Mas tá aí ainda, né? Tá aí. Eu acho o 2 mais completo, cara. Ah, cara, eu acho um pela vibe, velho. Mas se for pra olhar completo mesmo, cara, eu acho o Mega Man X. Os Mega Man X era do caralho. É sim, mas só que o 1 é a vibe, né? Onde começou ali, na doideira mesmo. E é treta, hein? Maluco, é difícil. Sim. Já viu aqueles vídeos das crianças de agora jogando essa. Os caras não aguentam 5 minutos de porrada comigo. Mano, é engraçado, velho. Porque aí assim, what? Isso me matava? Aí daqui a pouco, what? Isso também me matava? Tipo, cara, todo o cenário te mata. E o. Aprende com a vida, filho do amor. Era o 2 que ele deslizava, não era o 1 ainda, né? Não, cara, deslizar, eu só lembro de Prince of Persia, cara. Não. Eu parei de jogar, o negócio continuava. Sim, eu continuava correndo e ia pro infinito, né, cara? Mas isso das crianças é muito massa, velho. Porque daí as crianças chegaram trilonge, assim, dizem, aí, matei o chefão aí, abre aquele painel com. Não, eles nem chegam até o chefão, tá ligado? Eles chegam aquele primeiro intermediário, sabe? Que é o de tipo tutorial, sei lá. É, o primeiro, mini boss, assim, antes de chegar no boss. E, cara, daí o cara ficou tri feliz que tinha conseguido derrotar e continuava no cenário, assim, como se não tivesse acontecido. E as crianças, uau! Tá dando tudo! tem mais alguém falar? Tu não falou? Não entendi. Foi, né? Já foi, acho que já foi todo mundo. Então vamos passar pro videogame que vale e mais difícil pra mim escolher um jogo, Super Nintendo. Cala a boca, gente. Super Nintendo, cara. Já foi o Mega? Não. Super Nintendo que o Flamengo. Mega depois, cara. Calma aí, eu tô seguindo primeiros bons. Melhor pro final. Não, cara. Velho, Super Nintendo, ó. Chrono Trigger. Porque, cara, acho que eu acho que é o melhor. Flamengo, a lista pode mudar a qualquer momento, não tem problema. Na minha lista é invertido. Pô, Flamengo. Mano de cuzão, tá aqui, esse aqui mandou pra mim, tá mega Super Nintendo. Sim, isso foi como eu separei só pra escrever, não necessariamente é essa a ordem. Mas, Chrono Trigger, cara, eu acho que deve ser o melhor RPG já feito, né? Todo mundo. Eu nunca joguei porque eu não gostei muito de RPG, mas. Acho, cara, quase inclinado a concordar, realmente. Eu não sei direito, mas talvez seja, tá ligado? E, porra, é um jogo muito bom, tem arte do Toriyama, tem uma história excelente, é um jogo longo. Cara, vale muito a pena jogar mesmo, assim, se você nunca jogou. A animação é muito fluida, velho, puta que pariu. Sim, o sistema de batalha é muito bom, tá ligado? Muito criativo, né, cara? É, a exploração é legal, é bem colorido, é bonito, até hoje ainda. Se você não jogou e se tiver, tem que ter muito tempo, porque é um jogo bem longo. E se você tiver muito tempo pra jogar, joga que, tipo, vale a pena. Até se não tiver muito tempo, pô, vai jogando de devagarzinho. Pouquinho. É, hoje em dia você pode salvar quantas vezes você quiser o save negócio. Save state, né? Save state. Pode até cheatar direto ali, cara. Baixa o emulador e joga no celular, sei lá, no tablet, pra ir pro trabalho, tá ligado? O próprio jogo, ele tem um sistema de save muito fluido, velho. Dá pra você jogar tranquilo, assim, por um curto período, sabe? E, tipo, se você largar de mão, você não vai largar de mão tão longe, sabe? Não, mas a vibe é save state. A save state, e é usar bem usar o Game Gene, tá ligado? No dublador. Nossa, perdedor demais, cara. Só um detalhe que eu esqueci de falar: o Phantasy Star também me garantiu encher um cara da porrada, porque ele apagou meu save. Sem perder pra ir no jogo, ele achou que tava selecionando o personagem na tela de save. Vou selecionar esse personagem aqui que tá 100%, que ele deve ser mais... Aí ele me devolveu 2 dias depois, não dá pra selecionar os personagens, cara, só dá pra jogar com a menina. Como assim selecionar o personagem? Eu coloquei no Master lá, tudo apagado no meu save. Filha da puta, cheio de porrada, de verdade, cara, bati mesmo no cara. Merecido. E ele nem ficou sabendo por quê, cara. Ele não sabia, ele não fazia ideia. Afinal de contas, são 3 meses de diversão, né? Ele tá descobrindo hoje, 20 anos depois, porque ele apanhou do coleguinha dele, tá ligado? Às vezes terminou, olhou pra cara do moleque e falou assim, você não sabe porque você tá apanhando, mas eu sei porque eu tô te batendo. na minha cronologia faz sentido, filho da puta. Foi mal. Ah, muito foda. E o meu último, meu outro jogo, cara, eu ia falar de Mario Paint, né, porque foi... Eu adoro esse jogo, né? É porque foi uma vibe muito diferente. Ele tá voltando agora naquele Mario naquela vibe de fazer fase pra Mario e tal, e eu acho que ainda vai ter um Mario Paint novo. Só que, cara, o meu jogo de verdade, F-Zero, eu acho que é o melhor jogo de corrida já feito, cara. O F-Zero do Super Nintendo, tá ligado? São esses os meus jogos. F-Zero sem frescura nenhuma, né, cara? Puta. Não, cara, simplesmente vibe. Tem 4 carrinhos humildes, você tem diferenciação que... Tem, tipo, muita diferenciação entre eles e é foda, cara. Eram 4 ou são 3? Não lembro. 4. Um é velocidade, outro aceleração, outro é estabilidade e outro eu não lembro. Estabilidade é importante. O outro era mix. A vibe era jogar com Rosinha, cara. Capitão Falco, Capitão Falco era o balanceado, né? De todos os F-Zero, o Capitão Falco é o mais balanceado. Era o balanceado. Rosinha era a vibe, porque você começava meio na frente, tipo, a primeira partida você ia começar em último, firmeza. Nas outras você ia ganhar em primeiro, e os caras davam uma batida em você e te davam um boost, aí você não perdia tanto na aceleração. É, o amarelo tinha aceleração maior, você ficava na frente dele, cara, te dava um boost danado. Uhum. É uma vibe. Então tá, deixa eu ver. Godoka. Peraí, Super Nintendo, né? Que eu tô salvando as duas coisas no mesmo lugar aqui, tá foda. Cara, eu tenho que dar o braço a torcer, né? Fazer aqui. Street Fighter 2, cara. Foda. Ah, cara. Depois de Mortal Kombat 2 foi o jogo de luta que eu mais joguei, cara. Sem brincadeira. É que o foda é que, mano, ele foi feito pra jogar no fliperama, cara. É, mas... Ah, cara, mas eu joguei muito no Super Nintendo. Ah, não, joguei muito. Eu nunca fui de fliperama, né? Então. É, então. É que eu joguei muito no Super Nintendo, mas é que ele tem uma diferença fodida, assim. Mas continua. Cara, é isso, cara. Apesar de eu ser um bosta na época e só conseguir ganhar com o Blanca e tentar jogar com o... desculpa. Eu só consegui zerar se fosse com o Vega, mas eu insisti em tentar jogar com o Dalsin às vezes. Ah, Sagat, cara, jogar com Sagat. É ataque de longe, tem vantagens, não, filho da puta? Não, tem. É lento, caralho, pra porra. Né, velho? É ruim. Jogar só com Sagat, cara. Não, a vibe é jogar no hard mode com o Zangief, cara. Nossa, velho. Caralho. Tá louco, o cara tem que ser muito. Tá louco. Cara, tem que ser russo. E o segundo jogo, cara, que esse tirando agora o Need for Speed, foi o jogo de corrida que eu mais joguei. Foi o Rock'n'Roll Racing, cara. Sim. E esses dois jogos são jogos muito divertidos até hoje. Tudo bem que o Street Fighter, os que vieram depois, conseguem ser mais divertidos que o 2. Mas o Rock'n'Roll Racing ainda é. Pra mim é insuperável, cara. Se junta a galera. Carnage begins! Exatamente, junta a galera, pega umas cervejas e. Passa a tarde, sabe? Só a trilha, né, velho? Tu já quer. Tu não quer mais nada, né, cara? O controle dele é muita treta, cara. Muita mesmo, mano. Mas cara, depois que você acostuma, é bom, é bom. Tem que se acostumar, porque ele é esquisito ao princípio. Mas ele é bom. É corrida isométrica, né, velho? É foda. É, mas depois que tu pega a mãe ali, que tu tem que. É meio invertido assim, né, cara? Tu vai virar pra um lado, tu tem que botar pro lado contrário da curva que tu tá fazendo. Cara, quando eu vi a primeira vez, eu achei que fosse tipo um jogo de carrinho de controle remoto, tá ligado? Porque eu tava acostumado com um jogo de corrida com a visão atrás, né? Atrás, né? Aí depois que eu vi, eu falei, caralho, é mó vibe, ele atira, ele explode, ele mata os outros, velho. Cara, eu posso tocar o olho na pista que vai me fuder na próxima volta. Olha que legal. Mas não tem problema, eu vou fazer no drift. Tá, não cai em ninguém, só cai em mim de volta. É porque a gente deixa naquela vibe terrível, porque você passa um planeta inteiro tunando seu carro, fazendo ele ficar fodão. Depois ele fica uma bosta. E não serve pra nada, né? Depois, cara. Pô, a minha vibe era sempre comprar o hoverboard lá, conseguir juntar dinheiro pra comprar ele, tá ligado? Você tinha no inferno, né, cara? Ele tinha Que tipo, eu ia gastando o mínimo possível. Indo na. Mano, eu tinha que ir no Dibre mesmo, porque, velho. Era muito. Dibrava muito, porque, mano, era mó teto. Os caras sempre tinham os carrinhos overpower, tá ligado? Mas eu chegava, comprava o bagulho, mano, me sentia foda. Mas era no finalzinho já. Era o último. Eu acho que também é outro que eu nunca cheguei no final. eu chegava, eu era. Cara, eu era bosta em tudo que é jogo que eu jogo, cara. Tipo, não chego no final de também. Nenhum, cara, jogo. A diferença é que eu tinha muito tempo livre, tá ligado? Eu me dedicava muito nesses jogos. Muito. Eu chego no final só se for na base do cheat code, cara. Não tem jeito. Isso é um orgulho, caralho. Um desastre. Isso é um desastre pra todo mundo, né? Eu sei. Pra todo mundo que já jogou videogame na vida. Ele não quer virar o Edson. então, vai, porra. Ele tava na minha pauta aqui também, Rock'n'Roll Racing, porque é foda-se, cara. Foda-se. Melhor trilha de jogo já feita. É uma das. É melhor trilha sonora. Melhor trilha sonora não original já feita pra um. Aí sim. É, eu acho que no geral, né, cara? Porque normalmente você tem um ou outro. Tem uma outra trilha de um jogo que você não gosta, mas como tem quatro músicas nesse jogo e as quatro são foda, então acho que ele. É verdade, né? Gerou um padrão aí. Cara, acho que uma trilha sonora tão boa, não original, depois dessa, só Guitar Hero, cara. Aquele que ele fala na UE, né? Tipo, e o Oscar de trilha sonora original vai para, tipo, não é original, então não ganhou o Oscar. Não, cara, não. Guitar Hero não tem, às vezes não tem umas seleções muito boas também. E até as versões não são muito boas. Como não tem do Aerosmith? Ah, não. Se tivesse do Bon Jovi, eu piraria, hein, cara. Rapaz. Swast! Fala tu aí. Ah, o Chrono Trigger também tava na minha, né? Acho que é inevitável, né, de aparecer o Chrono Trigger. E pra acompanhar ele, coloquei o Super Metroid. Ah, foda. Muito bom. Muito bom. Ainda é o melhor Metroid, eu acho, cara. Eu joguei os outros, o Prime, não sei o que, mas o Super Metroid é. Puta, cara, pra mim o melhor Metroid, eu vou falar, é no PlayStation 1, velho. É que o... É sério. O Prime? Esperem e virar. Cara, o Metroid, eu até cheguei a jogar os jogos mais atual no Wii, que são muito bons, tá ligado? Mas tu não tem a mesma vibe que tu tinha no Super Metroid do Nintendo, sabe? Não tem, cara. E dava aquela neurose pra você correr pra caramba, pra você ver ela de biquíni no final do jogo. Nego bronha desde sempre, né, cara? Nessa época já tinham soltado que o Samus, na verdade, era a Samus, já? Já não era novidade. Se você prestasse atenção na história, você ia saber, cara. É coisa que a gente não fazia, tá ligado? É, e você sacava que tinha. Apesar de não ter diálogo, não ter porra nenhuma, não ter cutscene, não ter nada, você sacava que tinha uma história. Uhum. Sim. Tinha uma história rolando, então você tinha que seguir a sequência, porque. Né, não é até o que chama de Metroidvania esse tipo de jogo, né, cara? Porra, é, exatamente. Metroidvania. Metroid e Castlevania. Dois foda. Os puristas não gostam dessa generalização, não. Eu quero que todos morram. Eu quero que se fodam todos. Eu quero que todos morram, tá ligado? Pra mim é tipo Metroid... Eu quero que eles sejam currados pelo Craig. É que pra mim Metroidvania faz todo sentido, porque, porra, é isso, tá ligado? É exploração e cenário, acabou. Exato, exatamente. Uhum. Exato, e aquela exploração bem feita, cara. O item que você precisa... Tá ali e ele não vai ter nenhuma dificuldade pra você usar nem de encontrar. Só precisa ter paciência. Porra, não alcançar os lugares e tal. E depois tu ganha e começa a passar de barbada nos lugares que tinha dificuldade. Essa vibe é muito legal nos Metroidvania, cara. É muito massa. É, quando você pega aquele ataque giratório lá dela, você passeia pelo jogo, né, cara? Pulo, você diz? O pulo que ela só tá bolinha. Aquela, né? Ela pula e dá aquela girada. Ah, tá, sei. Isso. O Flammer. É, então, você tá entendendo, né? Você pega essa porra e passa... Não. Perdão. Natália. Mega Drive. Na moral, antes do Flammer falar, eu só precisei parar o podcast porque... Não confundi ele, eu fui entendendo mesmo. Olha essa arte, cara, olha que arte incrível, mano. Pô, se tivesse em 1080p, eu usaria de desktop. Puta, fácil. Velho, de wallpaper fácil. Maior essas merdas, né, cara? Muito foda, cara. Muito foda. Caralho. Foi mal, continua aí, Flammer. Vai, Flammer, Super Nintendo. Que bonitão, velho. Enfim, Super Nintendo, então. É. Eu vou falar do Super Mario RPG 3G, velho. Que é o RPG do Super Mario. Acho que pouca gente jogou. Eu comecei a jogar, achei um saco, parece. Eu também comecei a jogar, não tenho saco com essas porra. Eu tenho que assumir, eu sou muito ruim não, pra cara, achei RPG. Ele é bem legal, cara, até. Ele tem uma homenagem. A Square ainda fazia as coisas do Defeat na época. Não, eu acredito que ele seja legal. Eu que não tenho paciência com RPG. Ah, aí é foda, né, velho? Então, é bem pra quem gosta de RPG mesmo. Ele tem esquemas próprios, assim, de RPG, que poucos outros RPGs têm também. É, por exemplo, tem esse sistema de ataque... como é? Crítico manual, sabe? Tipo, no momento da animação do personagem, se você apertar o botão de ataque de novo, ele vai dar um ataque crítico, tá ligado? Poucos jogos têm isso. E tem também esse esquema de quando você for usar um item, se apertar no tempo certo da animação do uso do item também, o item sai de graça, sabe? Tipo uma poção pra se curar. Você aperta no botão na hora certa, a poção sai de graça, sabe? Você usa a poção, cura... É, o fim gasta. E tipo, isso vale ele é muito engraçado, esse jogo. Sim, é. O Mario, ele é mudo, né? Então ele só faz gestos e mímicas e fica fazendo isso e todo mundo falando, sabe? E é o Mario, ele fica. Ele vira outros personagens pra representar ele, sabe? Tipo, o Bowser roubou a princesa. Aí ele vira o Bowser, aí todo mundo se assusta assim, sabe? Porque tá lá o esperto do Bowser se animando, sabe? É bem foda, bem divertido o jogo. Ah, caralho, eu vi o Segui aqui, parem as máquinas. Caralho, que porra é essa? Veja. Porra! Velho! Spoilers. Cara, que lindo, velho! Beleza, já chama o GIF pro post, né? Não, o Zwaist mandou um antes que eu achei muito mais vibe, cara. Uau. Ele mandou isso aqui no chat: o cabo Game Link do Game Boy. Cara, vai ter que ter dois, cara, nesses. Deixa eu ver quem fala. Só eu, então. Não, peraí, o Flammer tem mais um, né? Perdão. Flammer, tu tem mais um pra falar. Eu sim. Tá, então vamos acelerar, porque, cara, a gente já tem... 45 minutos, não, antes vai ser corrido pra caralho. Quem aí gosta de RPG tático? Tático. Ninguém tático. É essa porra, né? Eu acho um saco, né? Pô, tem o Front Mission, velho, que é a arte. A arte é do... A arte é do... Yoshi Takamano. Takamano, pra ver se boa. Takamano, enfim. Do Yoshi Takamano. E, não, tipo, esse cara é foda. Esse cara é muito foda. Ele desenha muito, velho. E tipo, você vê ele desenhando um robô gigante, velho. Absurdo. Quem não sabe quem é esse cara, ele fez algumas artes dos Final? Acho que todos os Final Fantasy do Tatá. O cara que ele vai costuma ceder. Eu acho que até hoje, não é? Não, hoje mudou já. Inclusive, quem lê quadrinho, óbvio, tem o Caçadores de Sonhos de New Gaiman, Que ele fez o Sandman com a arte do Yoshi Takamano. É absurdo, velho. É muito foda. Então, mas fala um pouco da história do jogo, né? É um RPG tático de uma ilhinha. Provavelmente uma ilhinha ali no Pacífico, sabe? Que tem alguma galera que trabalha como soldado mercenário, sabe? E tá rolando uma guerra entre duas partes da ilha, tipo, como se fosse, sei lá, Papua Nova Guiné e Haiti, sabe? Que é uma ilha só, mas são dois países. Aí fica, tem essa guerra entre os dois, essas duas nações, e você é um personagem que era do exército regular, mas acabou virando mercenário, porque... Várias tretas, mano, sabe? Mas é uma história tão adulta quanto o Metal Gear, só que não tão galhofa, sabe? É bem sério e bem emocional, é fodão. Eu recomendo bastante esse jogo pra qualquer um. Beleza, valeu, Flamer. Cara, eu tinha aqui Bom, Rock and Race já falaram, né? O Mario World, cara, porque, puta, Mario World é muito foda. Ah, o Super Mario World, né? Eu acho que eu botei Mario em todos os meus consoles aqui. Tudo que dava. Porque... Tudo que dava. Onde tinha o Mario? É, porque o bagulho é muito bom e ele veio evoluindo, sabe? Puta, o que era bom, eles aproveitam e conseguem deixar melhor ainda. O bagulho é sensacional, então, cara, tem que jogar. E eu peguei aqui o outro que eu adorava, que é o Golf Troop. Nossa, esse era muito foda. Eu tinha vários aqui, cara. Super Nintendo é muito difícil escolher dois jogos, sabe? Sim, é treta mesmo. Eu peguei o Golf Troop do Pateta e do Max, que o jogo era muito bom, cara. Era muito divertido e... Era um monte de puzzle bem feito, um monte de... E é um dos jogos mais divertidos pra jogar de dois, cara. Um dos jogos mais foda, assim. Cara, se. Pra jogar, como é que é? Cooperativo local, né? Sim, é a vibe, é a vibe. Muito divertido. Vamos passar pro próximo aqui então. Chegamos no Mega Drive. Aê! No, como é que era? Sega! O dirigidor lá, né? O super dirigidor. Super dirigidor. Vai. É um super dirigidor. Mega motorista. Começar pelo... Mega motorista, é isso! Não, era dirigidor, eu acho. Começar pelo Flamer aí. Yau, moral, enfim, porra, pra recomendar logo de cara, um clonezinho do Zelda, só que saiu pro Mega Drive, né, que é o Beyond Oasis, que é puta jogo do Mega Drive, a Lilith me apresentou, ele, cara, você invoca, é meio árabe o jogo, sabe, temática meio árabe, e você vai jogando ele, esses espíritos vão tá ajudando, sabe, tipo, espíritos do fogo, aí você... Lança magia de fogo com ele, sabe? Agora, o esquema de você fazer... Invocar os espíritos, fazer as magias... É que nem fazer um fatality de... Não, é que nem fazer um fatality, sabe? Você tem que apertar a sequência de botões pra poder fazer a magia, é foda. Agora, a arte do jogo, a animação fluida, bonito pra caralho, uma cor foda. Uma trilha sonora lindíssima, velho. O jogo é absurdo. E o meu segundo, vou dar uma tretada na lista aqui, uma voadora de dois pés na lógica, e vou recomendar o Pia Solar. Caralho, não conheço. Nossa, nunca ouvi falar. Isso é novo. O Pia Solar, ele foi um jogo homebuild pra o Mega Drive, sabe? Ele foi feito por brasileiros. Ah, que saiu... É retro, ele saiu agora, só que pro... Pro Mega Drive, chama. Ele saiu em dezembro de 2010. Eu tô ligado que jogo é esse. Tipo, o jogo é muito bonito, cara. Velho. Ele tem uma trilha sonora de estourar os ouvidos, sabe? Ele roda no Mega Drive ou em emulador? Roda no Mega Drive, ele tem um cartucho, cara. Cara, bonito assim, roda no Mega Drive. Da hora. E tipo, tem a versão dele pra Dreamcast, que é com um gráfico melhorzinho. E se eu não me engano, vai sair esse ano pra Steam. Oh, da hora. Oh, legal, da hora mesmo. Legal. Caralho, vai ver, cara. Tipo, parabéns aos caras mesmo, velho. Porque o jogo tá lindaço. Cara, todo parabéns. Ah, tem versão pra Mega CD também. Os caras fizeram tudo jogo mesmo. Foda-se, né? Foda-se, Sega CD. Eles fizeram tudo. É muito foda, porque tá a sonora. Tipo, sai em japonês o jogo, velho. Maneiro, cara. O Japão pirou. Aqui, ó. Tô com a imagem da capinha dele no Mega CD. Eu fazia uns japoneses cagados só de vingança com os jogos. Nossa, que cagado. Nem a vibe mesmo. Cadê o quadriculado na porra do Mega? Não tem. Eu contratava o cara que fez a capa do Mega Man 2 pra capa japonesa. No... Caralho. Nossa, cara, melhor capa ever. O Mega Man 1 também é muito boa. Mega Man amarelo, né? Com uma arminha, uma pistolinha gorda. A melhor capa é a capa europeia do Mega Man 2, velho. Puta que pariu. Então vamos seguindo aqui, pra gente ter que agora a gente vai dar uma corrida no podcast aqui. Zwest? Muito bem, no Mega Drive então, vamos lá primeiro para o... Um que eu já recomendei lá no site, que é o Gaiares. Uhum. Joguinho de tiro e naves. Navezinha, muito bom. Navezinha pra quem quiser, difícil pra caralho. O Mega Drive, como não tem um R-Type assim pra fechar esse nicho, apesar que o Mega Drive ele tava bem nutrido de joguinho de nave. Naquela época era bom ainda de joguinho de nave. E né? O outro é um. Era, tava ainda no sucessão, né, cara? Depois que. É horrível mesmo essa capa europeia do Mega. Era ter um dildo ali, cara. State of the art, cara! E por que raios tem a porra de um dragão metálico nele? Charizard vai saber. Ali, né, cara? Porque tem uma, saber, tem uma cabeça de pudim ali com orelha, ninguém vai saber também, tá ligado? Que bosta. É muito feio, velho. E aí, Zwest? Maravilhoso, cara! Mas, Zwest, continue. Zwest tá abismado. E o outro é o. Eu tô abismado com essa capa, cara. E o outro é chamado El Viento, cara. Ah, eu sei que jogo é esse. É um jogo de beat'em up, não é? É meio beat'em up, né, cara? Você controla uma guria que usa uns boomerang, depois ela vai pegando magia durante o jogo, tudo isso aqui. Cara, lembro que eu vi em revista, uma vez eu joguei, tipo, numa locadora, alguma coisa assim, e eu achei meio estranho, sei lá, me parece. Ele é meio estranho mesmo, cara, mas assim, a movimentação, eu acho que é uma das melhores do Mega Drive, cara. Tanto ela, né, ela é fluida pra caramba, ela tem muito quadro de animação, uhum. E ela é muito rápida, cara, muito rápida, assim, ela tem uma movimentação muito rápida, tipo, mais rápida do que o Sonic, na minha opinião, assim. Uhum. Polemizando. Sonic é um bosta. Ah, se foder. E o ataque é muito legal, ela tem. Passei pra vocês uma imagem das cutscenes que tem, né, cara? Cutscene muito bonito. Passou também. Passou duas imagens igual, cara. É mesmo? Eu sou. Passou duas vezes a mesma imagem. Agora que eu vi. É da cutscene. Ah tá, então tá. É bem. Um desenho bem feito, bem legal. Era uma empresa que era especializada, eu fazia cutscene direto pro jogo dela, tinha essas. Uhum. É bonito o jogo mesmo. Era um jogo bonito pra caramba, a trilha sonora também é muito boa, cara. Muito bem feito. Você jogava com menininha já, não tinha machismo desde sempre. É, exatamente, não tinha machismo, ela não era um símbolo sexual também, né? Nada disso. Não tinha opressão do patriarcado. Então tá, deixa eu ver. Seguir. Bom. Mega, separei Streets of Rage. Boa! É um beat'em up vibe, mó vibe. Aí já coloco o meu também, que eu coloquei Streets of Rage aí. É, então. E era bom, era bem feito e dava pra alcançar Final Fight. Não tava meio longe ainda. Não, nem vem. Não, tô zoando. Qual o recalque? Streets of Rage era muito bom mesmo. Era muito aquela bom. Versão que fizeram pra PC, os caras. Que até acho que foi. Não sei se as empresas depois não derrubaram, mas eu cheguei a baixar antes de ter derrubado, ficou muito bom. A SEGA deu autorização pros caras fazerem. Quando os caras terminaram de fazer, não esquece, não vai lançar. Mas eles sempre fazem isso, cara. A SEGA sempre faz isso. Mas eu cheguei, eu baixei, é isso mesmo, né? Street of Rage Remake, né? O nome. Isso. E batem todos os personagens, todos eles, tá ligado? É muito bom, muito bem feito, cara. Os caras tiveram um trabalho do caralho, assim. Acho que o gráfico ficou padrãozão. Eles deram, não sei se deram uma melhorada. Deram uma melhorada no gráfico. Usaram o 3 como base, né? Mas eles adaptaram tudo daí, né? Sim. E até os outros personagens, tipo, o Negão lá não tinha golpe especial, né? Porque no primeiro não tinha golpe especial. O Negão eles fizeram. O Negão do primeiro. Não, você tá falando não do skate, do patins, né? É, não. O grandão lá. É que no primeiro eles eram todos iguais, não tinha muita diferença. Tinha pouca diferença. Só mudava o boneco mesmo. Aí depois, a partir do 2, que eles começaram a ter os atributos especiais, né? Cara, até hoje eu lembro do choque. A primeira vez que eu apertei o botão de especial e o cara mandou um tirambaço de bazuca, saca? lá do começo da fase. Eu falei, cara, que violência, pra que isso? Desnecessário, cara. É. E a trilha sonora é foda também. A trilha sonora é muito boa. Show. Cara, mas uma coisa que não é foda são as artes, velho. Olha a cara de que esse maluco loirinho, ele quer cagar, velho. Dá um ligue. Olha a cara, ele tá segurando, ele tá até suando. Ele tá segurando um peido, tá ligado? Ele tá suando, mano. E o neguinho quebrou o pele no ar, ó. É, deu. A perna. Pode crer, cara. Na verdade, ele é um hobbit de patins, ele tá nas costas do loiro. Ficou meio esquisito, né, cara? Tipo, o cara grandão na frente e ele na... Ele tá cagando um bagulho de luz ali, de reflexo, olha. Pirilampo, é o especial dele. Pirilampo. O nome dele no jogo é Pirilampo, né? E qual é o outro, jogo a seguir? Nossa, caralho, velho. Muta aí. O jogo. Caralho, cara. O outro jogo é o Sonic 2. Sonic 2. Porra, você fudeu minha pauta, filha da puta. Porque, cara, eu acho que Sonic 2 é o melhor Sonic que já saiu, assim, tá ligado? Isso que tu nem gosta de Sonic, né? Não, eu não gosto de Sonic, mas dentre os Sonics eu acho que é o melhor, sim. Trilha sonora bonita, né, cara? É tudo. O jogo é não é bom, mas ele é o melhor. É bom. O máximo que Sonic vai conseguir fazer um dia é Sonic 2, tá ligado? Ô Godoka, mas deve ter mais alguma na tua pauta aí. eu coloquei de reserva o Mortal Kombat 3, cara, mas. Os meus dois principais, o Sigi já falou, cara. O Mortal Kombat 3 era muito bom. Era legal, legal. Foi. Ele evoluiu muito do 2 pro 3, que colocou o Brutality, Animality, Barbality. Frente. Aprendi a voar com a Cinder e eu ficava só lá em cima atirando raio nos outros. Sim. Não, Noob Saibot, cara. Noob Saibot era apelão, velho. Não, o Cabal que você ficava correndo lado pro outro, deixava o cara girando e acertava golpe nele. Ah, sim, deixava o cara tonto e. Uhum. Ou então o ganchinho que ele jogava de um lado pro outro. Mas eu odiava o Noob Saibot, porque, velho, ele tacava a sombra. É quando o você noob, pula. O Noob no 2, cara. No 3 também. No 3 também? 3 Ultimate, cara. É. Ah, tá. Eu tô falando 3-3. Cara, era. Taca a sombra. Quando ele pula, você taca a bolinha que ele não dá dano. Aí você vai lá e bate. Aí depois você repetindo isso eternamente. Repita isso mil vezes. Ah, então tá, cara. Vou passar pros últimos da minha pauta aqui, que era o Moonwalk. Moonwalk. Eu cheguei a escrever, cara. Moonwalk. Ah, porque, cara, eu não joguei muito Mega Drive, né? Então, o que eu lembro, né, cara, do Moonwalker, né, cara? Moonwalker. Tinha as musiquinhas ali do Michael Jackson. E era legal, cara. Dava pra jogar. Botar todo mundo pra dançar. E salvar as criancinhas dentro de armário. Salvar. Procurar as criancinhas, né, pra levar. Nesse ele virava robôzão ou era só no de fliperama? Eu não lembro se não era nesse ou era no fliperama, cara. Virava também, só que tinha que fazer um truque. De fliperama era automático. Ah, sim, tá. Entendi. E aí o que eu achei muito foda, porque esse teve, eu jogava no NES também, ele teve versão pros dois, que era no NES ele se chamava, eu conheci ele por Sparkster, e no Mega Drive é o Rocket Knight Adventures, que é o gambazinho aquele com um foguete nas costas. Puta, velho, que jogo, era um jogo muito foda. Ah, sim, sim. Era um jogo muito sim. foda, era de plataforma, tinha vários mundos assim também, cada um era um negócio diferente. E eu achava legal, porque ele tinha os hard, very hard dele, só mudava o chefão, tá ligado? No final era sempre o mesmo. Só, tipo, o chefão tinha uma versão a mais, cada password, cada versão que tu colocava lá. Mas era muito bom o jogo, cara. Era muito Nunca difícil. Joguei, cara. Eu sempre vi as capinhas, tá ligado? Ah, ele era muito legal, cara. Ele era bonito também, cara. Ele era bem bonito. Uhum. Eu não lembro, só acho que tinha um. Nas runs que você baixa hoje, ainda ele vem como Sparkster agora. Ele não é mais como Rocket Knight. É, eu conheci ele como Sparkster. Eu conheci ele como Sparkster mesmo. Uhum. esse imagem foda. É a cria entre o Guaxinim de Trabuco e o Rocketeer, tá ligado? É, cara, era muito legal, velho. Olha a fúria do bicho. Sim, cara. Tá babando, né? Na vibe. Tá raivoso, cara. Tô... Foda essa imagem. Essa imagem é muito. Sangue no zóio. Drop. Tá. Qual eu posso... Bom, o que, que a gente vai continuar com isso ou quer fazer, tipo, uns parte 2, parte 3 em outro dia sobre esse podcast? É uma boa, cara. Cara, acho que é uma boa, acho que é uma boa, cara. Porque já são 11 horas, tá ligado? A gente tem bastante coisa pra falar dos outros, dos consoles mais novos. Porra, tem PlayStation, tem 64, todos tem PlayStation, PC, arcade, porra. Deixa só enferrar os meus consoles velhos que eu separei de Odyssey de Atari também. Ah, vai. No, eu separei dois do Odyssey também, que é o de Dinamina Encantada. Nossa, velho. Cara, parabéns, Luiz. Cara, era muito legal, cara. Que vibe. Cara, essas merda era feita no Brasil mesmo, ou eles pegavam um port de alguma coisa e. Era port de alguma coisa, cara. Isso é port. O nome original era o Pitch Axe Pitch. Tá até no. Pitch Fight. No... Que caralho, olha que bosta isso, mano. Tipo. Sim. Nossa, que é isso? Cara, isso aquele é o Didi, cara. Aquele é o Didi, cara. É que nessa época, cara, você podia botar o nome que você quisesse que não tinha diferença, né? Eu lembro do. O objetivo dele era chegar no céu e ver se tem pão. Eu lembro do. Você viu os pedaços de. Olha os pedaços de pão verde mofado, pão azul ali, ó. Pão! Porque eu lembro que tinha, por exemplo, eu lembro no Master tinha até um da Turma da Mônica, tá ligado? E, tipo, parecia ela, pelo menos, no jogo. Ah, não. Esse era um... Reprogramaram, né? Era forte também, mas eles redesenharam, refizeram os negócios, né? Desse caso foi basicamente trocar o título só. Caralho, é muita safadeza. Eles só fizeram a capa, né? Pediram pro Super Amish fazer a porra do jogo, tá ligado? Pegar e falar assim, Super Amigo, a gente paga, sei lá, 10 mil pra vocês fazerem um jogo novo. A gente pegou, tirou a ROM, né, de um jogo que já é existente, mudou a capa, apressou. A gente pegou 10 mil, tomou cachaça, né? É, eu gastei tudo em pinga. Fez isso na última semana, do jeito que tava. Chamou o dublador da Peach. Chamou o dublador da Peach pra escrever o nome do jogo. Acabou. É o jogo do Didi. Pronto. Que merda, velho. Olha essa propaganda. E, cara, deve ter vendido pra caralho, né, cara? Porque naquela época, qualquer coisa que tivesse trapalhões, né, cara? Ah, você ia comprar, cara. Não tinha ideia. É. E que mais, Rosu? Qualquer coisa que tivesse trapalhões. separei isso aí. Ah, achei a capa do jogo. Esse aí e o Super Cobra. Super Cobra. Nossa, isso vai que muito. Nossa, aquele mais... é um Didi, velho. Caralho, que capa escrota. Sim, capa muito zoada. Super caralho. Cobra. Caralho, gente, que isso? Que isso? Aquele negócio branco ali é um helicóptero. É um helicóptero, eu tô ligado que jogo é esse. O helicóptero que tá batendo, né? Prestes a cair, né? Mas ele pelo menos tinha um conceito de final, mais ou menos. Embora a gente nunca chegasse. É. É. Do Atari eu separei o River Raid. Boa, boa. River Raid. Boa. Só um negócio aqui antes. Perdão. Didi na mina encantada. Emoção, corrida e tombos. Quando o Didi parte em busca do ouro na misteriosa mina encantada. Caralho, quem escreveu isso, velho? Parabéns, velho. Parabéns. E tombos. Será que ele quer escrever tumbas? Tumba. Fica a dúvida. Fica tudo. Vai, segue sexto. Eu esperava que eu até fiquei decepcionado por causa disso, cara. Eu esperava que o Flamer te vestisse desse jeito. There's no way. Videogame da Philips, cara. Quem imaginava essa merda hoje em dia? Pô, eu nem sabia que existia um jogo dos Cowboy Mumeza, cara. What? Olha, é pro Super Nintendo isso aqui, provavelmente. Tem cara. Pode ser, né? É, parece arcade, mas tá com gráfico do Super Nintendo, sei lá. E, nossa, tá bonito, mas eu não sabia que existia. É. Caraca, vocês... arcade sim, ó. Olha lá o botão ali, ó. Press A and B simultaneously. Search coin ali. Tá escrito search. Esse jogo era o de atravessar a rua, ou Zwist? Não, é o Frostbite, cara. Você tinha que pular no gelinho pra construir o iglu, né, cara? Muito bom o Frostbite. Tão legalzinho esse jogo, velho. Eu lembro disso. E você tinha o tempo O tempo que é contado pela temperatura que é baixando, né, cara? E tinha os peixinhos que você ia pegando também, né? Isso, você tinha que juntar os peixinhos e ajudava você a ficar vivo, a temperatura não baixar. Se chegava em zero, você morria, né? Antes de estar concluída a casinha. O jogo era muito bom mesmo, velho. Era bem complexo pra época do Atari. Ah, bastante, cara. E era da Activision, né, cara? Tinha bem que hoje em dia não faz nada de bom. Parou de fazer coisa boa no Tony Hawk. Hoje em dia não tem, sei lá, Frostbite, The Order, Frostbite... Activision só fazia, só fazia jogo de Atari, não tem mais nada. Black Flag, Frostbite... Activision, assassino. Os ozinhos. Nada acontece. Nada acontece. Bug acontece. Você achou isso? Mais alguma aí, gente? Podemos... Dos velhos não, dos velhos é feio mesmo. Era isso? Então tá, mas alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero só complementar com um jogo que todo mundo queria pelo menos ter jogado. E ele só necessitava de um telefone, muita esperança e uma televisão. Hugo. Eu não, obrigado. Eu achava muito. Porra, mas tinha uma guria que apresentava esse jogo do Hugo que era muito gata, cara. Cara, eu não lembro. Eu não gostava de mulher naquela. eu soltava peão e gostava de jogar Hugo. Era isso que eu gostava. Eu preferia aquele outro com o João Gordo lá depois, o Gargante Torcicol. Legal. Aquele jogo era muito massa. Então, mas meu telefone era de disco. Não dá pra jogar, caralho. Então tá, galera. Cerrando aqui, falamos da primeira parte com só os jogos mais antigos. Na parte 2, que eu não sei quando vão fazer, vai ter o resto dos jogos, dos consoles. Até semana que vem, muito obrigado pela participação de todos aí. Obrigado por ter chegado no Boiamistos aí, segui Edson, Grace, Flamer. Opa, é nóis. Caí no site aí com o Boiamistos. Eu tô meio bêbado aí, então vamos encerrar lá, curta nossas páginas aí. Falou! Falou! A título de curiosidade, o nome da mulher que apresentava o programa do Hugo chamava-se Vanessa Volker. E a título de curiosidade, as piscinas do Titanic ainda estão cheias até hoje. Manda foto, não nome, porra. Manda nudes, porra. Manda nudes. Não tem nudes, peraí, deixa eu ver se eu acho uma faixinha dela maneira. Tem uma faixinha dela mais ou menos.